A paz do Senhor, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa série devocional do livro de Números, lembrando a você que a nossa missionária, querida missionária Vivian, já postou algumas unidades no blog, então você também, que não ouviu as outras ministrações, poderá encontrar no blog Logos 7.blogspot.com. Blog Logos 7, só põe o numeral 7.blogspot.com. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 11 de Números e vamos imediatamente, sem mais delongas, para essa ministração. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, por estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar a Deus, Yahvé. Assim o Senhor ouviu as suas reclamações, ficou irado e fez cair fogo sobre eles. O fogo ardeu de súbito entre eles e destruiu uma ponta do acampamento. Aí, queridos, quando o fogo vem como juízo. No versículo 2: Em seguida, o povo clamou pedindo socorro a Moisés e orou a Yahvé, e o fogo extinguiu-se. Moisés que orou a Yahvé, e o fogo extinguiu-se. Por esse motivo, aquele lugar passou a ser chamado de Taberá, porque o fogo da parte do Senhor queimou entre eles. Um bando de estrangeiros que havia no meio do povo de Israel encheu-se de cobiça e gula, e até os próprios israelitas tornaram a reclamar, murmurando: Quem nos dará carne para comer? Nós nos lembramos do peixe que comíamos por um nada no Egito, dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Agora estamos definhando, privados de tudo. Nossos olhos nada veem senão esse maná. E o maná era como uma semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo espalhava-se pelo arraial para recolhê-lo e o triturava num moinho manual ou socava em um pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento durante a noite, caía também o maná. Moisés ouviu o povo chorar, cada família à entrada da sua tenda. A ira de Yahvé se inflamou com grande ardor. Moisés sentiu-se profundamente desgostoso e questionou o Senhor: Por que fazes mal a teu servo? Por que achei graça a teus olhos, visto que me impuseste o encargo de todo esse povo? Fui eu, porventura, que concebi todo esse povo? Fui eu que dei à luz para que me digas: carrega-o em teus braços? Como uma ama que aconchega e conduz ao recém-nascido, a fim de levá-lo à terra que prometeste sob juramento a teus antepassados? Onde poderei eu conseguir carne para dar a esse povo? Eles insistem em suas queixas contra mim, chorando e exclamando: dá-nos carne para comer. Não posso eu sozinho conduzir toda essa multidão de pessoas. Essa é uma responsabilidade muito além das minhas forças. Portanto, se é assim que desejas me tratar, então é melhor que me tires a vida agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a humilhação da minha própria ruína. Aqui, irmãos, nós temos o povo se queixando e a intercessão do profeta de Deus, Moisés, sofrendo por causa da reclamação. do povo e pedindo para que o Senhor compartilhasse com ele a direção, a gestão do processo todo de caminhada do povo para que ele pudesse aguentar a reclamação do povo. Veio então a resposta do Senhor Deus. Então Yahvé respondeu a Moisés: Reúne 70 sábios, anciãos de Israel, que tu sabes serem autoridades e escribas entre o povo. Tu os levarás à tenda do encontro, onde permanecerão contigo. Eu descerei para falar contigo e os abençoarei, tomando uma parte do Espírito que está em ti e colocando sobre eles. Assim levarão contigo toda a carga de responsabilidade em relação ao povo de Israel, e tu não os levarás mais sozinho. E ordenarás ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos de Yahvé, clamando: quem nos dará carne para comer? Quão melhor era para nós no Egito! Pois bem, Yahvé vos dará carne para comer. Entretanto, não comereis um dia apenas, ou dois, ou cinco, ou 10, ou 20. Pelo contrário, comereis durante um mês inteiro, até que saia pelas vossas narinas e vos provoque náuseas, visto que não colocastes a vossa total confiança em Yahvé, rejeitando o vosso Deus, o Senhor murmurando em sua presença e exclamando: Por que, pois, saímos do Egito? Argumentou Moisés: O povo no meio do qual estou conta 600 mil homens a pé, e tu dizes: Eu lhes darei carne para comer durante um mês inteiro? Será que haveria carne suficiente para todos eles, ainda que se abatessem os rebanhos de pequenos e grandes animais? Ou mesmo que se recolhessem para servir todos os peixes do mar? Diante desse questionamento, replicou o Senhor a Moisés: Ter-se-ia, porventura, encurtado o braço de Yahvé? Tu verás se a palavra que eu te entreguei se cumpre ou não. E agora, a partir do versículo 24, o derramamento do Espírito. Em seguida, Moisés saiu e comunicou ao povo a palavra de Yahvé. Então escolheu e reuniu rapidamente 70 sábios anciãos dentre o povo e os postou ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem, falou a Moisés e tomou do Espírito que pairava sobre Moisés e o colocou sobre as 70 autoridades. Assim que o Espírito veio sobre essas pessoas, profetizaram, porém nunca mais tornaram a fazê-lo. Uma antecipação aqui, queridos, no versículo 25, do derramamento do Espírito. E todo esse bloco, na verdade. Dois homens haviam permanecido no acampamento. Um deles se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito também os alcançou e pousou sobre eles, ainda que não tivessem vindo à tenda, embora estivessem entre os escolhidos. E assim puseram-se a profetizar no acampamento. Um jovem correu e foi anunciar a Moisés. Eis que Eldade e Medade, exclamava ele, estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade auxiliava Moisés, tomou a palavra e rogou-lhe: Moisés, meu senhor, proíbe-os. Contudo, ponderou Moisés, está ciumento por minha causa? Que bom seria se todo o povo eterno fosse constituído de profetas e que Yahvé depositasse o seu espírito sobre eles. Então Moisés e as autoridades de Israel retornaram juntos para o arraial. A partir do 31, o Senhor derrama as codornizes, irmãos e irmãs. Levantou-se então um vento enviado por Yahvé, e vindo do mar trouxe consigo um enorme bando de codornizes e as arremessou sobre o acampamento. Elas caíram em volta do arraial e em todas as direções, a uma distância de um dia de caminhada, uns 30 quilômetros, e cobriram todo o chão em montes, com cerca de 1 metro de altura. Durante todo aquele dia e aquela noite, e durante todo o dia seguinte, o povo passou recolhendo codornizes. Nenhuma só pessoa pagou menos do que 10 homeres, barris dessa espécie de codorna. Perdão, irmãos, a leitura aqui é por causa da vista. Nenhuma só pessoa pegou, não é que pagou, pegou menos que 10 homeres, barris dessa espécie de codorna. Então o povo estendeu-as para secar ao redor de todo o acampamento. Entretanto, a carne ainda estava entre os seus dentes, e antes que fosse dirigida no momento, acendeu-se a ira do Senhor contra aquela multidão, e ele feriu seu povo com uma praga terrível. Por causa desse acontecimento, o lugar passou a ser chamado Kivrot Hatavá, que quer dizer sepulcro dos cobiçosos, porquanto ali foram enterrados todos aqueles que haviam sido dominados pelo desejo das iguarias do Egito. De Kivrot Hatavá, o povo de Israel partiu para Azeroth e lá acampou. Aqui encerramos o capítulo 11, a leitura do capítulo 11 do livro de Números. Louvado seja o nome do Senhor pela santíssima palavra que a ele pertence, a palavra viva, o pão que desce do céu. Ainda no capítulo 11, vamos para o segundo bloco da nossa devocional, fazendo a leitura da King James atualizada. Antes de Yahvé ter revelado sua Torá, a lei, e promulgado sua aliança no Monte Sinai, a rebeldia e a murmuração do povo foi tratada com mais compaixão e menos severidade. Isso porque, irmãos, a lei ainda não havia sido promulgada. Mas depois da promulgação da lei, a severidade do Senhor aumentou. O que nos ensina isso? Que a mais plena revelação de Deus, a própria pessoa de Yahvé em Cristo Jesus no Novo Testamento, exige um comportamento. Vou repetir, exige um comportamento mais adequado à palavra de Deus. Os 10 primeiros capítulos de Números enfatizam a completa obediência de Moisés e do povo de Israel às ordens de Yahvé. Contudo, agora, passados apenas 3 dias da marcha no deserto, o povo retornou a seu estilo de vida queixoso e amargurado, rebelando-se injustamente contra a pessoa de Deus. Os israelitas tinham agido de modo semelhante logo no terceiro dia do seu livramento milagroso nas águas do Mar Vermelho. E em seguida, se queixando de novo em relação ao maná, Êxodo 16, e por causa da falta de água, Êxodo 17, Deus usa de misericórdia e manda um raio consumir parte da extremidade do acampamento apenas como aviso. Pastor, mas Deus usa de misericórdia e consome uma parte do acampamento? Sim, porque se a ira do Senhor fosse derramada na sua inteireza, todos seriam consumidos por causa dessa queixa ou por causa dessa reclamação, ou pelo menos todos os que se rebelaram, tá bem? E nós precisamos fazer isso. E isso aconteceu 3 dias depois do episódio do mar. E vocês lembram da ideia do terceiro dia que aponta para Jesus, mesmo depois do Jesus ressurreto, o povo do Senhor continua ainda reclamando e muitas vezes tendo saudade do mundo, aqui representado pelo Egito, com cebola, alho, ou seja, querendo as coisas do cotidiano, pepino, aquilo que eles comiam lá no período da sua escravidão. Muitos continuam reclamando, mesmo depois de serem libertos pelo Senhor, para uma nova vida, para uma nova natureza, continuam reclamando. E quando continuam reclamando, acendem a ira do Senhor. Muita atenção, irmãos e irmãs. Eu concluo agora com a minha, com o meu resumo. Uma palavra simples, repito sempre, uma palavra conclusiva, mas você, claro, poderá fazer a sua, e os livros, que são comentários, muitas vezes têm um resumo de cada capítulo muito mais extenso, onde você poderá obter muito mais detalhes. Agora é só para uma devocional que nós fazemos todos os dias que podemos. A proposição que eu trago para esse resumo, o resumo tem uma proposição, tem uma ideia fundamental. Isso é proposição. Tem uma direção fundamental. Depois você tem o desenvolvimento do resumo e a conclusão do resumo. Aí, para o pessoal que vai fazer redação, vai fazer Enem, sempre atentos a isso, né? Começo, meio e fim. A minha proposição para o capítulo 11 é: os 70 anciãos ajudam no ministério e prenunciam a missão dos 70 discípulos enviados por Jesus. E também cheios do Espírito Santo, do Espírito de Yahvé. Vamos lá para o resumo. O capítulo pode ser compreendido, irmãos e irmãs, a partir de quatro fatos. Em primeiro lugar, vê-se o povo de Israel reclamando pelas dificuldades que estavam passando no deserto. Ora, considerando essa vida como um deserto, a nossa vida, cuidado para que você não seja encontrado reclamando pelas dificuldades da vida e dizendo melhor seria estar no mundo. Cuidado. O Senhor ficou irado e mandou fogo do céu, ao ponto de parte do arraial ser consumido. Irmãos, ninguém escapa nem escapará do juízo de Deus. Então, o cuidado é para que ele não mande fogo do céu ao ponto de consumir uma parte da sua vida, da sua família, do ministério. Vamos tomar cuidado. O Senhor mandou fogo do céu ao ponto de parte do arraial ser consumido. Em seguida, o povo pediu socorro a Moisés, depois que viu o juízo de Deus. Moisés orou ao Senhor e o fogo cessou, porque quem tem autoridade diante de Deus, usa dessa autoridade e tem poder para se relacionar com Deus, recebe o Espírito de Yahvé e tem poder e autoridade para se relacionar com Ele como amigo, como irmão, como servo, irmão mais novo de Jesus, como servo, e suplicar pelos outros irmãos. Moisés orou ao Senhor e o fogo cessou. E nós temos essa autoridade para orar e muitas vezes fazer o juízo de Deus cessar temporariamente, enquanto o povo para de reclamar. Só no juízo final é que não haverá mais tempo de apelação de nenhuma instância. Por esse motivo, aquele lugar ficou conhecido como Taberá, porque o fogo da parte de Deus queimou entre eles. Antes de Yahvé ter revelado sua Torá, como nós vimos na leitura do rodapé da King James, a lei, é promulgada a sua aliança no Monte Sinai. E a aliança no Monte Sinai consolida esse período onde Deus vai revelar a lei, vai revelar a Torá. Mas mesmo antes, já no terceiro dia depois da saída, a rebeldia, a murmuração do povo foi tratada. Bom, primeiro a murmuração e a rebeldia já começaram. Mas ainda Deus tratou com mais compaixão antes do estabelecimento da lei. Mas hoje, irmãos e irmãs, a lei já foi estabelecida há milênios atrás, depois da lei os profetas, e depois da lei dos profetas, a plenitude dos tempos, onde veio Jesus para revelar o verdadeiro espírito da lei. Hoje a tolerância é menor, hein? Então nós temos que ter muita seriedade diante de Deus. Ainda mais agora, às vésperas da volta de Jesus. Então, naquele momento, antes da consolidação de toda a aliança, o juízo foi menos severo. Êxodo 15, Êxodo 22 a 27, 22 a 27, Êxodo 16, versículo 2 a 8. O que nos ensina que a mais plena revelação de Deus, a própria pessoa de Yahvé, a mais plena revelação de Deus, a mais plena revelação de Yahvé é Jesus Cristo. A própria pessoa de Jesus Cristo é a plena revelação de Deus. E isso exige de nós um comportamento mais adequado com a aliança. Um comportamento mais adequado com a palavra de Deus. Precisamos confiar no Senhor. Um comportamento mais adequado com a lei, com os profetas e, sobretudo, com aquele que revela na plenitude dos tempos. Ele é a palavra final acerca da lei e dos profetas. Poderíamos dizer dos relatos desde o patriarcado, poderíamos dizer do aspecto sapiencial, ou seja, todo o Antigo Testamento. Jesus vem para dar a palavra final, para dar a palavra, o Espírito que Deus deseja para nós e que foi retratado como sombra ainda, como um período pré-revelação plena no Antigo Testamento, pré-revelação plena. Porque a revelação plena se dá em Jesus Cristo. Isso exige um comportamento mais adequado da nossa parte, à palavra de Deus, aos profetas de Deus, a Jesus Cristo, o Senhor, a tudo que ele ensinou, a pregação do reino, aos apóstolos e às cartas apostólicas. Isso exige de nós uma fidelidade. Bem, os 10 primeiros capítulos de Números enfatizam essa completa obediência de Moisés e do povo de Israel, mais de Moisés, não é verdade, irmãos? Só que o povo de Israel ainda seguia mais a Moisés, muito embora vira e mexe, reclamasse aqui ou acolá. Então, o que nós precisamos observar? Que nos 10 primeiros capítulos que nós ministramos, havia mais obediência. Nós temos que seguir esse modelo, o modelo da obediência. Moisés representando aqui uma liderança sem igual, apareceu no Monte da Transfiguração. E nós temos que ser obedientes à palavra do Senhor, palavra viva em Jesus Cristo. E como povo de Deus, como igreja, nós temos que fazer como o povo de Israel quando obedecia às ordens de Yahvé. Quando obedecia. Contudo, agora, passados apenas 3 dias de marcha, voltando ao texto, no deserto, o povo retoma o seu estilo de vida queixoso, amargurado, rebelando-se injustamente contra a pessoa de Deus. Isso nós temos que colocar de lado na nossa vida, nós temos que jogar no mar do esquecimento e não sermos queixosos, amargurados, nos rebelarmos contra Deus e contra as nossas lideranças, a menos que essas estejam também contra a vontade do Senhor. Os israelitas tinham agido de modo semelhante. Logo no terceiro dia do seu livramento. Veja bem, terceiro dia, que aponta para a ressurreição. Então, transfere para nós. Nós não podemos, depois de ressuscitar em Cristo Jesus, ter uma atitude queixosa, ter uma atitude amargurada, ter uma atitude de rebeldia, porque a rebeldia é um princípio luciferiano. Nós não podemos ter uma atitude de rebeldia. Há uma irmã que eu amo muito em Cristo Jesus, mas ela diz para mim: ah, eu sou assim, eu sou assim. Aliás, eu já encontrei vários irmãos, né? Eu falo mesmo, eu digo mesmo, eu reclamo mesmo. Irmão, irmã, não é possível ser assim. Você, se morreu em Cristo Jesus e ressuscitou em Cristo Jesus, já não pode agir assim. Você tem que agir em confiança para com Deus. Por isso aqui a ideia do terceiro dia. Os israelitas tinham agido de modo semelhante, logo no terceiro dia, para nós sabemos que o terceiro dia aponta para a ressurreição. Depois do livramento milagroso, 3 dias depois eles já estavam reclamando. Nós também, depois do milagre da nossa vida nova em Cristo Jesus, não podemos voltar a uma postura indigna do Evangelho. Quando o Senhor nos faz atravessar as águas dos nossos mares vermelhos, nós temos que agradecer grandemente e não ficar resmungando, murmurando. Bem, em seguida, se queixaram de novo em relação ao maná, e por causa da falta de água, reclamaram também. Irmãos e irmãs, Deus usa de misericórdia e manda consumir somente uma parte da extremidade do acampamento, apenas com aviso. Por vezes, pastor, pode acontecer de Deus tocar numa área da minha vida, uma parte da minha vida, para me fazer despertar? Pode. A Bíblia está inundada como um oceano de exemplos semelhantes. Então não permita, não fique reclamando, não permita que o Senhor venha consumir parte da sua vida e ministério. Do versículo 4 a 9, a segunda parte do capítulo mostra, infelizmente, a continuidade da reclamação. Naquele momento, o profeta e pastor Moisés clama ao Senhor para que o ajude. Sua dor era grande, tão grande que ele chegou a pedir que o Deus de Israel lhe tirasse a vida. Às vezes os líderes sofrem, irmãos, por causa de uma postura. É, muitas vezes sofrem por causa de uma postura murmurenta, de reclamação e de rebeldia contra Deus, levando o líder a um estresse, um cansaço, uma coisa assim. Então nós não devemos fazer isso. E Yahvé ficou irado, como eu já mencionei, nem vou destacar mais. Mas disse que iria dar a comida a todos por um mês inteiro, até que não aguentassem mais. Mas também ordenou a Moisés que convocasse 70 anciãos para que estivessem cheios do espírito de Yahvé, para que sentissem também cheios do espírito, mas para que sentissem a dor que Moisés estava sentindo. E o ajudassem no pastoreio do povo. Nós precisamos de ajuda. Eu louvo a Deus porque entre folhas nós já estamos podendo constituir chefes de 10. Em breve teremos uma primeira. Já está acontecendo um primeiro processo de multiplicação. Já estamos em três casas, como eu mencionei a vocês, e em breve isso acontecerá aqui também em Vargem Alegre, permitindo o Senhor. Moisés fez como o Senhor ordenou, além do que havia prometido, derramou sobre os 70 o seu espírito e eles profetizavam. Mas nunca mais receberam esse derramamento do espírito para profetizarem, porque isso era só um prenúncio do derramamento do Espírito, tá bem? Vou falar mais devagar. Eles receberam o Espírito, profetizaram, mas isso não permaneceu, porque era um prenúncio, um anúncio prévio do que aconteceria muito mais tarde no Pentecostes. Dando prosseguimento, ao ser questionado por Josué com relação a Eldade e Medade, que profetizavam no acampamento, estavam cheios do Espírito Santo, Moisés declarou que bom seria se todo o povo do Eterno fosse constituído de profetas e que Yahvé depositasse seu Espírito sobre eles. Se você estudar profetismo, repito, se você estudar profetismo, você encontra material sobre isso, você vai perceber que quando o texto está dizendo aqui que eles profetizavam e que os outros também profetizavam, eles estão falando de alguma coisa sobrenatural. Não é aquilo que os profetas mais adiante vão fazer. Provavelmente estavam dançando, cantando, falando em mistério. Alguma coisa aconteceu, porque não tem nada a ver com a profecia clássica. Nós chamamos assim, os comentaristas 99,9 dizem assim, a profecia clássica do século 9 antes de Cristo, depois a profecia, o desenvolvimento no século 8 antes de Cristo, depois os profetas já próximos do exílio. Não, nós estamos falando de um evento sobrenatural. Eles receberam o Espírito e profetizavam. Em nome de Jesus, eu declaro que você que é parte desse grupo vai receber o Espírito e agora. O Pentecostes já aconteceu há 2000 anos, você poderá receber agora, se você crer, o Espírito Santo de Deus e os dons espirituais serão derramados sobre a sua vida. E eles não ficarão só por um dia, dois ou três, eles permanecerão na sua vida. Para concluir o capítulo, e eu estou bastante satisfeito com o tempo até agora, vemos que o Senhor inundou o acampamento de carne e codornizes, até o ponto de que eles não aguentassem mais. Todavia, o Senhor ficou irado e mandou uma praga sobre o povo, e aqueles que foram, que se levantaram efetivamente contra o Senhor, como diz o texto, você pode reler, esses foram consumidos. Em função do ocorrido, o lugar ficou conhecido como Kivrot HaTavá, que significa sepulcro dos cobiçosos. Depois o povo partiu para Azerote e lá acampou. Então, em nome de Jesus, que toda reclamação vá embora. Em nome de Jesus, que o Senhor dê autoridade para os irmãos e irmãs serem cheios do Espírito Santo e dê força para os pastores e pastoras conduzirem o rebanho e que não tenhamos entre nós reclamações, murmurações e posturas inadequadas com relação à aliança firmada em Cristo Jesus. Eu disse a vocês, e agora repito para ajudar os jovens que estão começando, ou juvenis, adolescentes. Um pequeno texto, uma pequena redação, deve ter uma proposição, uma ideia fundamental, tem que obedecer essa ideia fundamental no desenvolvimento e precisa concluir a ideia. Senão você vai ser mal avaliado na prova do Enem ou coisa parecida. Portanto, agora chegou a hora da conclusão, e eu concluo com algumas verdades. Em primeiro lugar, confie totalmente no Senhor, grupo maravilhoso, grupo do Senhor Jesus Cristo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Confie totalmente no Senhor, entrega o teu caminho a ele. E ele, como fez até agora, continuará fazendo. Não murmure. É melhor esperar em Deus. É melhor esperar que Deus supra todas as suas necessidades do que cair nas mãos de um Deus irado. Cair nas mãos de um Deus irado, entre aspas, é uma frase, de Jonathan Edwards. Um sermão absolutamente espetacular que você deve adquirir. Se tiver na internet, leia pela internet. Se você quiser ter em casa, mais à mão, procure isso numa livraria evangélica. Um pecador nas mãos de um Deus irado. Não queira cair nas mãos de um Deus irado. Por isso, confia no Senhor e não murmure. Em segundo lugar, em Kibrot Hatava, houve grande murmuração por falta de carne e por falta de todo o alimento que eles tinham na época da escravidão. Eles eram escravos, comiam mal, muito mal, porque nós sabemos como escravos são tratados. Infelizmente, a história da humanidade nos traz isso. Eles comiam muito mal, mas chegaram a falar, era melhor lá, nós tínhamos um pouquinho de peixe, nós tínhamos carne, né? Ah, irmãos e irmãs, não se deixem levar por grande murmuração e por dizer falta carne em casa. Em decorrência disso, Deus castigou o povo por meio de uma peste que matou alguns milhares deles, e ao lugar onde isso aconteceu, chamaram Taberá, por causa do fogo consumidor que veio da parte de Yahvé. Espero que você não queira experimentar Taberá, que o fogo não venha consumir parte da sua vida e ministério. Em nome de Jesus, pelo contrário. Hoje a missionária Vivian me deu um presente maravilhoso que aos poucos eu vou compartilhando com vocês, mas nós estamos só subindo no anúncio. Não é que eu estou focado e contradizendo a mim mesmo, focado em número. Não, não falo disso, você percebe, você testemunha o mês inteiro. Mas quando vem uma resposta, significa que o Espírito do Senhor está soprando. Que às vezes a gente tem que ficar orando e perguntando: Senhor, eu estou te agradando? E ela mandou a estatística mostrando que nós estamos lá, e uma coisa que me sensibilizou de tudo, o que mais me sensibilizou foi o aumento de escuta na Ucrânia. Ainda não se compara com a escuta nos Estados Unidos, com a escuta no Brasil, claro, né? E alguns outros lugares, na Alemanha, não se compara. Mas só de saber que alguns ucranianos estão lá agora, e isso aumenta, que aumente de um em um nesse momento de tanta dor. Como é bom, os irmãos, todos vocês fazem parte desse ministério. Todos que oram, todos que contribuem, todos que ministram. Que alegria nós podermos estar dando uma pequena, talvez a menor de todas as contribuições de todos os crentes que estão em trabalho missionário. Mas que alegria saber que o Senhor nos deu um talento e só que em vez de enterrar, nós estamos multiplicando para dois. Dobrando aquilo que o Senhor nos deu. Em segundo lugar, não queira taberá para a sua vida, ou seja, o fogo consumidor que vem da parte de Yahvé. Não queira taberá. Por reclamar, falta carne em casa. Jovens, cuidado para não machucar seus pais. Falta carne, falta pepino, falta cebola, falta não sei o quê, falta batata. Não queira, não digam isso. Homens também, mulheres também, adultos. Que nós saibamos dar graças em todas as coisas. Em terceiro lugar. Já fizemos menção do pecado de Kibroth Hatava, onde um fogo devorador destruiu muitos israelitas, essa gente que só se lembrava das coisas boas do Egito. Da escravidão eles não lembravam, não, mas das coisas boas. Porém, esqueciam, né, todo o processo da escravidão. No deserto havia apenas o maná, que tinha de ser colhido a cada manhã e cozido em panelas ou moído para dele fazerem um bolo. Enfastiados do maná e com saudade dos alimentos do Egito, os filhos de Israel murmuravam contra Deus e contra o servo Moisés. O povo para reclamar. Ah, nós somos diferentes deles? Eu te recomendo um dia de pastorado. Um dia. Uma semana de pastorado. E você vai ver se nós somos diferentes. Então, em nome de Jesus, que você não lembre só das coisas boas que acontecem na vida, que acontecem na vida daqueles que não estão na fé e que conseguem algum êxito. Não, que você lembre que você era escravo do pecado, escravo da lei do pecado e da morte, mas que você foi atraído à cruz do Calvário, os seus pecados foram perdoados e Jesus, o Senhor, se tornou a cabeça do seu corpo. Ele é a cabeça, você é parte do corpo dele, agora você é parte do corpo glorificado dele e você só tem que louvar. Bendizer, adorar, servir, entregar o melhor da sua vida e dar graças em todas as coisas. Não façamos como os filhos de Israel, naquele momento, para não gerar nenhum tipo de preconceito, antissemitismo, antisionismo. Em quarto lugar, pare de fazer da igreja de Jesus Cristo o lugar da reclamação ou da contenda. Preste atenção, irmão, irmã. Nós estamos aí com mais de 30 denominações ouvindo. Pare de fazer da igreja de Jesus Cristo o lugar de reclamação ou de contenda. Um dos grupos que com mais frequência é levado à depressão e até o desejo de suicídio é o ministério pastoral. Isso é estatístico. Já foi constatado estatisticamente. Sabe por quê? Porque o cara vai se estressando, ou a pastora, perdão, né? O pastor, a pastora vão se estressando, se estressando, se estressando. Além de tudo, com os dramas dos irmãos, né? Desde da mais tenra idade de uma ovelhinha até a mais elevada idade, nós cuidamos das ovelhas, nós amamos as ovelhas, e às vezes, e isso tudo é maravilhoso, mas o duro é lidar com essa questão que é maravilhosa, mas ter que suportar reclamação, reclamação, reclamação. Nós nunca seremos perfeitos como foi Jesus e nunca conseguiremos agradar a todos, sabe por quê? Porque nem Jesus agradou a todos. Então, um dos grupos que mais se suicida é o ministério pastoral. Há momentos que a pressão espiritual, emocional e física é tão grande que os pastores e as pastoras chegam ao desespero e chegam a desejar a morte, como Moisés falou: tire minha vida. Mas que em nome de Jesus, nenhum pastor ou pastora do nosso grupo, e que você espalhe isso, deseje a morte. Não, que todos nós desejemos a vida, e a vida em abundância, e a vida plena, e a vida eterna. Em quinto e último lugar, é evidente que os 70 anciãos, para os mais antigos, os mais com mais tempo de igreja, já perceberam. Mas eu sei que tem sempre gente nova entrando. Esse mês entraram muitos novos pelo WhatsApp. Então, os 70 anciãos, e no blog também, né? Os 70 anciãos nos fazem pensar ou nos remetem aos 70 discípulos que Jesus mandou de dois em dois para uma experiência missionária para o cumprimento da grande comissão, enquanto ele ainda estava com eles. Então, esses 70 anciãos nos fazem pensar e nos remetem a esses 70 discípulos, enviados para anunciar o evangelho do reino e tendo uma marca fundamental que nós vimos no texto: o Espírito de Yahvé veio sobre os 70 lá com Moisés, e o Espírito Santo de Deus vem sobre os discípulos hoje, e o Espírito Santo vem para nos dar poder, autoridade, unção para realizar curas, milagres, expulsão de demônios, transformação em todas as áreas da vida. Aqui volto para a teoria dos quatro lados, antiga, mas ajuda você. Ela é antiga, mas pode ajudar você. Tem uns 50 anos aí, um pouco mais, mas ela pode ajudar você. Nós podemos ser um testemunho vivo no campo político, na nossa cidade. Coisas como ser uma igreja que se mobiliza para plantar árvores, para ajudar naquilo que for um projeto civil em comum com outras pessoas. Nós podemos agir no campo político, eu não estou falando político partidário, estou falando no campo da ação na polis. Política significa isso. Nós sejamos integrados na polis e não trancados dentro da igreja. Nós também podemos ser um instrumento na economia. Ah, como eu quero ver líderes no Brasil, líderes nas nações, cristãos efetivamente, que são vanguarda no pensamento econômico e que podem pensar numa economia global mais sustentável ou numa economia mais sustentável para cada país e mais inclusiva para aqueles que estão fora do mercado, chamado mercado. Pessoas que têm um pensamento diferente de Adam Smith, da escola capitalista, pessoas que têm um pensamento diferente de Karl Marx e Engels, e que têm uma nova postura de socialização dos bens de consumo e traduzindo para você que as pessoas têm uma condição melhor de vida, nós podemos ser um instrumento na política, na economia, em meio à sociedade. Ah, quantos projetos podemos realizar em meio à sociedade? Ser uma luz no meio da cidade, ser uma luz no estado, ser uma luz no país, não gente suja, barganhadora de cargo, de dinheiro lá no Congresso, não, gente limpa e que dá um testemunho de santidade. E nós podemos ser um instrumento político, econômico, social e ideológico. Mas não essas ideologias que estão levando as pessoas a guerrear uma com a outra. Ah, um é da bandeira A, outro é da bandeira B. Um é de uma cor, outro é de outra cor, e por causa disso ficam se degladiando. Não, uma proposta ideológica que, na verdade, o reino já nos deu, e essa proposta ideológica do reino que vá salgando a sociedade, que vá iluminando a sociedade e que vá apresentando parâmetros para uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais participativa. Claro, sem nenhuma restrição ao fato das pessoas trabalharem, avançarem, pelo contrário, desejando que as pessoas estudem, trabalhem, prosperem, não há nenhum mal nisso. Isso é ranço de uma gente que já ficou para trás, que não sabe nem o que é a escola de Frankfurt, né? Não fez nem a revisão do século XIX, do marxismo do século XIX. Mas o reino de Deus tem algo muito maior. O reino de Deus tem um projeto de política, embora Jesus tenha dito claramente, o nosso reino não é desse mundo, mas enquanto estamos nesse reino, como embaixada, como embaixadores, nós temos que contribuir o máximo possível para para esse lugar onde estamos. Que a nossa embaixada, chamada Reino de Deus, seja luz em cada nação que nós estivermos. Que a nossa seja luz política, seja luz econômica, seja luz social, seja luz ideológica. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça. E algumas coisas aqui que eu quero, então, já concluir, mas pontuar de novo. Confia totalmente no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não fica querendo cair nas mãos do Deus irado, não. Não fica reclamando, não. Não fica murmurando, não. Segundo lugar, esse é o primeiro lugar. Em segundo lugar, voltando para você, não permita que Deus na sua ira, já, ainda antes do juízo final, estraçar-lhe um pedaço da sua vida e ministério, ainda como misericórdia, para ver se você se dobra diante dele. Não, não, não. Que você esteja em plena harmonia com Jesus Cristo, para que a vontade de Jesus Cristo se faça, porque você já não é mais o que era. Já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Que você viva a Cristo. Em terceiro lugar, não fica reclamando e pensando: ah, quando eu era escravo do pecado, quando eu não conhecia Jesus, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu tinha isso, eu tinha aquilo. Mas você ia ficar vazio durante toda a sua existência aqui na Terra e depois ia desaparecer, ia sofrer as agruras da condenação, do juízo final, e depois dessas agruras ia desaparecer o seu nome na memória da eternidade. Seja grato pelo que Deus te deu. Não fique lembrando das coisas boas do Egito, do pecado, para a gente não ficar com os irmãos egípcios agora, né? Não fique lembrando dessas coisas. Pense nas coisas boas do reino de Deus. O maná que ele manda para nós todos os dias. Mas não fique reclamando, porque senão ele vai mandar tanto maná que vai sair pelo seu nariz. Então, diga graças, Senhor. Graças, graças, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome. Em quarto lugar, não transformemos a igreja num lugar de reclamação e contenda. Por favor, não matemos pastores e pastoras. E pastores e pastoras, não matem as igrejas. Dediquem-se ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, ao Pai, para que você seja uma luz no meio da igreja também. O sal no meio da igreja. E leve os discípulos a maturidade espiritual. Essa semana me alegrou um querido irmão que curou uma pessoa que foi ao seu trabalho. Eu pedi isso e vocês, muitos já começaram a realizar. Uma pessoa foi ao seu local de trabalho, ele não me autorizou, não vou dar o nome, mas é membro da nossa igreja aqui. E a pessoa foi até o lugar de trabalho. E no lugar de trabalho, Deus revelou para ele o problema que uma pessoa tinha. Ele orou por aquela pessoa no local de trabalho, sem que atrapalhasse nada do trabalho, provavelmente sozinho, secreto, não sei todos os detalhes ainda. E Deus curou na hora as pernas de alguém que tinha um problema seríssimo. E ele sentiu fluir o poder. E esse mesmo irmão e a sua esposa estão recebendo uma grande graça de Deus agora. Se eles continuarem no caminho que estão em Jesus, é graça sobre graça, é glória sobre glória. Aleluia. Rica labasuri andalas. Aleluia. Então a igreja não é lugar de reclamação e contenda. Não é lugar de matar pastor, e pastor não é lugar de matar os membros. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, que faz diferença. E que nós todos sejamos como 70 anciãos no passado, os 70 discípulos na época de Jesus, e todos nós, cheios do Espírito de Yahvé, cheios do Espírito do Senhor, possamos realizar a vontade de Deus e estabelecer, já foi estabelecido, mas dá testemunho do reino que Jesus estabeleceu e que foi preparar para nós, tá bem? Que Deus abençoe, que alegria compartilhar com vocês. Amo vocês, mesmo aqueles que eu não tenho contato direto, né? Já somos cerca de 5 mil agora. grande alegria que a irmã Vivian me deu. Estamos passando de 5 mil entre blog, WhatsApp, Instagram. Então, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Que todos nós sejamos homens e mulheres agradáveis ao coração de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o Espírito de Yahvé, o Espírito Santo de Deus, seja sobre nós. E sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, em particular o nosso clamor pela Ucrânia. E assim permaneça, hoje e eternamente. Amém, amém e amém.